2 para entrar na canal da posição 4. Zulu Alfa Índia. 2010 é o estimado para pouso em Ereceu, Zulu Alfa Índia. Copiado, 2010, reporte 60 milhas de Salvador. Passará. Romeu Golf, boa tarde, assim a identificação, prossiga na descida até 4 mil pés, proa da posição pelo ajuste 1018. Passaram 4 mil, tranquilo, vamos testar a partir de antes da posição de nós, controlar e seguir direto para o seu prédio, tá? Ok, ciente, mantenha a proa de pelo, corrige. Então foi na proa do VOR, o Romeu Golf, na proa do VOR em Salvador. Reporte em condições visuais para a mudança de regras. Solo Web 5729, boa tarde, Flor, tá na Alfa. Web 5729, prossegue táxi via Alfa, reporte na Juliette. Alfa, reporte na Sua habilidade 5729, ingresso na Juliette, a posição é 02. Juliette, portão 2, web 5729. Só 3, 155, paridade, 159 a bordo, 4 horas, carregão. Botão 3155, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera, chama em torre 18 decimal 6. Pois o seu altímetro no 018. Fique apenas atento ao Boeing da Webjet na faixa central, que ingressará na posição 02. Atento ao Boeing da Webjet, Pátio Índia, 18:6 é a torre no ponto de espera de 18. Obrigado. Salvador, boa tarde, TAM 3145, sente da Oscar para autorização. TAM 3145, autorizado Galeão, nível de voo 380, decola da 10, com curva direita na saída da El, Leda Bridge, via UPSU 10, após SMAP, após Lúbito, após Barbacena e após conforme rota. O controle 120, decimal 8 e o transponder 5416. Reporte nivelado 1-0. 1-0-2, formação de tráfego, posição de 11 horas, 5 milhas e meia, rumo oeste, passando 6 mil pés em subida, Charlie 402. 1-6, tá 3-1-4-5. São 3-1-4-5, contagionamento correto, são pronto para o tiver funcionamento. Camarada. Sua de Duna, forma o tráfego, sua posição de 11 horas. 4 milhas e meia, passando 6 mil pés em subida, um Charlie 402, o rumo é oeste. Positivo, tá voando Duna, tá com tráfego no GTS, baixando para 3 mil, voando 0-0. Decola da 1-0, vento 1-4-0 graus com 9 nós. Realizando os para a direita para entrar com a rota. Gente, após direto na proa da rotatória, se tiver condições. Romeu, Golfo. Aqui na Rádio V, pela rotatória. Rotera no 443. Total no 443 da sua, professora. Serviço radar encerrado, 68 milhas nordeste de Salvador. Chame agora o controle Caju no 20.3. Boa tarde, bom voo. Controle 20.3, chame o controle da Caju. Voo no 925, desça 4 mil pés. Ajuste no 018. 4 mil, voo no 925. Voo no 012, desça 2 mil pés. Autorizada final do ILS X-Ray. Reporte estabilizado, localizador. 2 mil, autorizado, ele é secreto, vai ser mais estabilizado, voo no 0. Controle de Salvador, voo 900. 755, boa tarde, essa identificação, desse ao nível 100. Uma centena vigilante, chegada bom. Voo, desce para uma centena na bomba, voo no 9. Romeu, você está visitando o campo? A perna. Chame a torre 1862 e bom voo. 2:30, bom fim de semana. Igualmente. Aqui o Romeo Alfa, condições da presente de encurtar para a final da 17? Encurtaram, Romeo Alfa. Presente, repartição de 3 milhas. Botarei, ó. A 3155, decolado 58, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Altan 3155, boa tarde. Boa tarde, contato radar só 340, saída da Elton. 340, lambda Elton, 102, vista 2 mil pés, autorizada a final do ILS, reporte estabilizado. Mais estabilizado, né? Felipe 5627. Prossiga. Agora o centro Recife em 125 decimal 45, mantendo ainda o perfil da saída, bom voo, 5627. 2545, obrigado, boa tarde. Romeu Golf, desça 2 mil pés, 1018 no ajuste. Vai ficar dois mil, Romeu Golf. Não, 7 km/h. 7 km/h, calibre pouso na 1-7, vento 1-4, 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 9. Calibre pouso na 1-7 km/h. Gol no 0 no 2, chame torre 1862, bom pouso. É, tá. Nossa. Ah, obrigado. Tava. Salvador, o Gol no 0, no 2, está passando o Índia Serra, uma milha do Índia Serra, baixar a travada. Sente, Gol no 0, no 2, vento no 4, 0 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 9, aguarde autorização para pouso. 0 no 2. Mantém, 1-2-5, do Alfa Índia. Gol 755, foi indicada. 2-7-0-9. Reduz a mínima limpa no 755 para evitar do senhor matar com tráfego na porta do enfermo, ok? Livre pouso não no 0, vento no 2, 0 graus com no 0 no 9, altímetro no 0 no 9. Pouso autorizado, pista no 0, vamos no 0 no 2. Kilo Romeo Oscar, solo 03, livre táxi, parte 5. Controle, Romeo Negócio, cancelando a presença, no plano de divisão, politista, terceiro ano, que tem que sair da plano de controle. Comigo, meu Golf, regras de boa alteradas, 1903, decisão no 1510, 1018, com ajuste. Repórter avistando o campo. Ativo da 1500, repórter avistando o Romeo Negócio. Confirme? Então 3155, autoriza o voo Ailt. 3155, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna no 33 decimal 25, coordena direto com eles, boa tarde, bom voo. Obrigado, boa tarde. Gol no 755, prossegue na descida até 4000 pés, ajuste no 019. É 4019, gol no 755. Romeu, Romeu Golf, sua indicada. Gostaria de reduzir um pouco para 180, 170 nós? Matheus, já reduziu. Muito grato, Romeu, Romeu Golf. Direita, só 2-9-1-0-0-2. Minha torre, 1-1-8, décimo ao meio, bom pouco. Décimo meia, bom. Vai precisar, pô. Romeu, Romeu Golf, para instruções de pouso, chame a torre em 1-9-8-6-12, bom pouso. Obrigado, Romeu. Gente, Romeu, Romeu Golf, condições de seguir para 1-7, reduzindo na medida do possível. Gente, repartindo 3 milhas. Salvador, voo 925. Voo 925, boa tarde, cheque o trem, livre pouso não no 0, vento no 2, 0 graus com no 09, altímetro no 0 no 9. Livre pouso 925, baixar a travada. final da 17, baixar para cá, igual com próximo na final da 10, o meu Romeu Golf. Gente, ajuste a aproximação para fuso como número 2, após o banho da Gol, Romeu Golf. Vento no 30 graus, como 09, altímetro no 09. Afirmativo, pouso 17, Romeu Golf, após o gol. Desça ao nível de voo 050, vigilância, chegada maré. 050, maré. Do Alfa Índia. Aqui já tem o Pono 05 do Alfa Índia. Confirma, é 125. Pono 25. Pono 25, doutor. Sim, a gente chama agora o centro Recife nas frequências 125, decimal 45. Boa tarde, bom voo. Pono 25, decimal 45. Boa tarde, Matheus. E o transponder 5143. Mari, aguardando a chegada, Mari, reporte descida, passarela 2263. Avião no 44 foi na proa de TAP. TAP, na 44. 7, meu gol. Solo 925, solo 08, controle 120, solo 121, decimal 9, livre direita. 9. Forma afastamento, Guardião 01. Salvador é o Gol 925, tá ligado? Gol 925, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, não sei. Prima Quilo Zulu, chama o centro Recife, 126, decimal 0, Alberto 128, decimal 8, bom voo. Meu gol, solo 09, informa o pátio. Sente autorizado backtrack, a parte livrando. Sim, prossegue o táxi via Juliette, posição 04. 04, gol, final 25. Gol 175. Gente, Guardião 01, fora do solo, Zuno 1, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, 8, Guardião 01. Frequência livre a estacionar. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, patrulhamento, litoral norte. Mato por quieto, velho. Escuta permanente, Guardião 01, reporte no regresso. Escuta permanente, reporta lá, regresso, Guardião 01. agora descida Passaredo 2263. Passaredo 2263, autorizado chegada a mare e direção nível de voo 06200. Mare 060, Passaredo. Estabilizou o gol 755. 755, chame torre 18612, composto. Obrigado, 18612. Na saída Momo Flock via UpZulu 20. O controle 120 decima 8 e o transponder 5423. 5 ILF a 2012 em Serra. Boa tarde, gol no 755, cheque o trem, livre pouso no 10, ventou no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 9. Sinal 3-1-4, protegimento correto. Poderia confirmar a posição que se encontra? 5. 7, grato, chama o ponto para o tiver de sinalamento. Obrigado. Só lutar 3-1-4-5 no 8 para o tiver de sinalamento. Lutar 3-1-4-5, autorizado para o tiver de sinalamento, chama o ponto para o táxi. Chamada para o táxi, 3-1-4-5. Na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Pesulu 16. O controle 120 decima 8 e o transponder 5433. Objeto 5729, contagiamento correto, sendo pronto para o estudo de acionamento. Gente, então, 3217, autorizado com fins, nível de voo 360, decolador no 0 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Pesulu 16. O controle 120 decima 8 e o transponder 5434. Então, 3217, cotejamento correto, são pronto para o tiver funcionamento. Controle 35488. 5488, prossiga. Solicito da presente PROT ITAP. Autorizado ITAP, 5488. Da presente ITAP, 5488. No 755, solo 16, livre direita, solo 121, decimal 9. Gol na 755, prossegue táxi via Alfa, reporte Anjo da Juliette. Alfa vai chamar Anjo da Juliette, gol na 755. Araraquara 6331. Ciente, aguarde, puxe. Táxi, o TAM 3145, 144 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. O TAM 3145 prossegue táxi via Pátio Índia no ponto de espera Chame Torre, 18 decimal meia. O ajuste altímetro no 019. O no 019 ajustado, autorizado via Pátio Índia no ponto de espera Torre 186. TAM 3145. O Sanema 331, fica atento ao Airbus da TAM que passará sua retaguarda após autorizado por Tibex no plano táxi. Meu papá, papá, Romeu Lima. Ok, comandante, confusão é porque tem ingresso na terminal. Papá, Romeu Lima. Papá, Romeu Lima, mantém as condições visuais, confirme, prossegue para Salvador. Ciente, confirme das portas acionadas. Mantenha, 01140, me escuta permanente, reporte avistando o local de sobrevoo, Romeu Lima. Azul 91944, estabilizado X-Ray. Usando 44, complete LS, chame a torre em 118, decimal 612, bom pouco. 612, boa tarde, 3. Salvador, Portugal 021. Air Portugal 021, good afternoon, Scott Island, descendant to 4000 feet, QNH 1019. Voltado, segundo, portal dentro, 4000 feet, QNH 1019. Salvador, boa tarde, 3145, ponto de espera. Boa tarde, 3145, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Confirma, é o Romeu Lima? Prossiga, Romeu Lima. Foi na proa da rotatória, quando pronto, livre descida, 1.500 pés, 1.019 no ajuste. Reporte livrando, o Romeu Lima. Terra baixado e travado, navio não passa quatro. Gente, livre pouso na 1.0, vento no 3.0 graus com 9 nós, altímetro 1.0 no 9. 1.019, livre pouso. C-488, prossiga. Eu vou ter condições de completar a aproximação? Afirmativo, senhor. Vista 3.000 pés, ajuste de altímetro no 019. Toma o tráfego à sua frente, posição de 12 horas, 12 milhas. Passando 3.000 pés em descida, tipo uma TR-72 também, está com 225 nós de grau de speed. Reposta brisado, localizador 5488. Desce para 3.000, ajustado 1.019.